Nervoso, sem dormir, necessidade de fumar. Espero chamada da E, até domingo. Vamos nos encontrar à tarde. Não sei se é bonita, se é mais velha. Uma borboleta quer que eu a pinte. Tudo certo, um modelo para mim. E não pôde vir ontem, não teve folga. Enviou mensagem, à tarde assim. Combinação para quarta-feira. É, uma brasileira de olho verde, gordita, tiro foto. Uma idosa vive com ela, não pode receber visita. Oh, paciente, os preservativos chegam intactos. E-mails da borboleta cada vez mais picantes. Bons dias. Espero uma boa zona. Já não penso nos olhos verdes do IE. Penso na borboleta, minha modelo e amante em breve. Penso numa sessão fotográfica, Yaga Blues. Futuros quadros, a mente fervilha. Afinal não houve sessão fotográfica. A borboleta não ligou. Estou inquieto, nervoso, sem dormir. Ela fazia anos. Fiquei à espera de mensagem suave. Massagem suave no meu corpo insano. Por isso, inscrevo a contabilidade de um mês de trabalho em 2007. 62€ em vinil, 15€ numa aparelhagem usada com um girariz, 35€ num passe de transporte público, 25€ em pólano semanal, 85€ por duas molduras, 24€ de tabaco e mortalhas. Balas no céu azul. Procura-se contrabandista vivo ou morto. Fumo, ouço Virgin Prune. O livro sobre a arte dos celtas na mão. Chega ao T, esse grande estrela pimba. Pede um chip e cal, vamos fumar. Euros de boa ganja, nada de petróleo. O senhor A diz-se interessado em contratualizar a minha pintura. Ora eu digo, nada de exclusivos. Desconfio das extensões do patrão. Todos os meus patrões se chamaram de A. Todos dizem que pertenço ao Exército Vermelho. Sunset Split Park. Sunset Split Park. Luanda Riga Central. Não percebo nada do que dizes. Só sei que os patrões continuam a explorar os empregados. A minha amiga deslocou um ombro no trabalho. Cuidar da mãe da patroa. A patroa não quer saber. Nem da própria mãe. Nem da empregada. Nem de nada. Prefere apanhar banhos de sol. Minha amiga deslocou um ombro no trabalho. Não tem seguro.